Você lá chorando e implorando ali ajoelhado. Nunca vacilou, mas tá pedindo pra ser perdoado. Fez de tudo pra manter o namoro em pé. Nunca trocou mil vadias por sua mina de fé. Vê bem e me diz o que adiantou. Você nunca trocou ela, mas ela te trocou. Você chorou por dias, molhou o travesseiro. Cada lágrima é uma gota de amor verdadeiro. Que se vai, cai, molha o lençol. Sai, vai, vê o pôr do sol e vê que nem ele brilha mais que a sua alma. Respira sossegado, suave, mantenha a calma. Ela te trocou, vai ver o quanto a vida dói. Deixou seu vagabundo por um monte de playboy. Ela te trocou, mas nem esquenta a cabeça. Você é bem mais do que tudo aquilo que ela mereça. Levanta esse olhar, não chora, mano, pelo amor. Deixa pra chorar quando sua mãe se for. Eu sei que é foda olhar pra ela e não ter ela do lado. Melhor morrer com a verdade do que viver enganado. Essa é a verdade, então se sinta satisfeito. Deus nunca dá vacilo, ele faz tudo direito. Ela se foi, mas não chora, esse não é o fim. Uma coisa se vai pra outra, bem melhor vim. Ela te trocou, vai ver o quanto a vida dói. Deixou seu vagabundo por um monte de playboy. Ela te trocou, mas nem esquenta a cabeça. Você é bem mais do que tudo aquilo que ela mereça. Vê bem, se é isso que você queria. Uma mina que não ria de nada que cê fazia. E no dia que cê ia dar um rolê com a parceria, cê chamava ela pra ir, só que ela nunca podia. Quem saiu perdendo? Ah, vai dizer. Até as amigas dela pagava pau pra você. Cê vai ver, ela vai criar vergonha na cara. E ver que um cara igual você hoje em dia é coisa rara. Então para, para, para, não chora mais. Chorar por alguém que só te puxava pra trás. Todo tempo com ela, me diz o que cê conseguiu. Só umas cartinhas que ela fez e você nunca viu. Cê não sabe a sorte que tem. Mil loucos por ela e ela louca por você. Isso é clichê, sério, mano, isso é clichê. O moleque fazia de tudo pra tá com você. Te mostrava o paraíso, cê não achava bonito. Agora o jogo virou, antes mesmo do apito. Pra você é esquisito, vê o moleque bem, não escutou, eu repito. Você ficou sem, aproveita, mano. Cê tá aqui de partida e parte pra bem longe de quem cê chamou de vida. Uma vida assim, ah, ninguém merece. Se ela não te esqueceu, deixa que você esquece. Recomece, comece a pensar mais em você. E diz que quer um tempo, tempo que ela fez você perder. Cansou de obedecer, agora tá mandando. Cê não é Luan Santana pra ficar esperando 10, 20, 30 anos. Ela te trocou, vai ver o quanto a vida dói. Deixou seu vagabundo por um monte de playboy. Ela te trocou, mas nem esquenta a cabeça. Você é bem mais do que tudo aquilo que ela mereça. Ela te trocou, vai ver o quanto a vida dói. Deixou seu vagabundo por um monte de playboy. Ela te trocou, mas nem esquenta a cabeça. Você é bem mais do que tudo aquilo que ela mereça.